de Janeiro, Redentor, braços abertos pra quem chega. Chega. Eu vi o céu no azul dos olhos da menina. Peguei a estrada pra Vitória, fui beber minha capixaba. Ai, meu Brasil, Salvador é logo ali. Bahia boa, tem canoa, mulher boa e a gente à toa. Meu samba reggae arrasou lá no Sergipe. Em Alagoas, Pajuçara, praia linda, meu Nordeste. Ai, meu Brasil, aquela noite em Pernambuco. A linda, linda Recife, fazer amor na areia de Boa Viagem, no céu e a tietagem Itamaracá. Ai, meu Brasil, Palma, Bordona, Paraíba, meu Rio Grande, Natal, olha retado, quadrilha pra todo lado, São João cai animado no pódio lá. Ai, meu Brasil, de noite é bom no Ceará, mulher gostosa de lambar, quem sabe a gente ainda se encontra por lá. Balança, Brasil, agora te ver contente. Balança, Brasil, o sonho de tanta gente. Balança, Brasil, acorde esse meu país pra gente ser feliz. Ei, ei, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, meu Brasil, São Luís do Maranhão, caiu no reggae de vez, lá o Brasil foi pra Jamaica. Jamaica. No Piauí quase casei em Teresina, tem a Georgette, a Luzinete, a Bernadette, a Carolina. Ai, meu Brasil, chegando em Belém do Pará, arrebentei no carimbó, no cirimbó e no merengue. No Amazonas, em Goiás e Mato Grosso, em Boia Fria fui caboclo, via Paula que colosso. Ai, meu Brasil, São Paulo não é só garoa, meu Rio Grande do Sul tem a bombacha, o bandango, tem a raça, o chimarrão, boa cachaça, ó meu Paraná. Ai, meu Brasil, de lá de Santa Catarina, voei pra Minas Gerais, mina calada, por demais desconfiada, mulher amada, minha doce namorada. Ai, meu Brasil, vou pra Avenida com vocês, do carnaval eu sou freguês, acho que eu vou morar no Rio.